Chibis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br, lá tem todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso e do Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no Facebook. E também estamos no seu aplicativo de podcasts favorito, no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Amazon Music. É só procurar por Sete Jagunços que os nossos podcasts estão disponíveis por lá também. Eu sou o Marcos e nesse Pilha de Bis estão aqui comigo hoje Vitor Azambuja. E aí, pessoal? E Marcelo Miranda. Olá, olá, olá. E vamos para as nossas leituras da semana, mais um Pilha de Bis clássico. Vamos começar com você, Marcelo Miranda. O que, que você andou lendo ultimamente de gibizinhos? Bom, em primeiro lugar, dizer que eu não estou andando lendo nada porque eu estou ficando em casa, né, por causa da pandemia. Então eu estou lendo sentado mesmo. Gente do céu, no mesmo banco, na mesma praça. Você me obrigar a colocar a risada do Carlos Alberto de Nóbrega nesse podcast. Justo. Em segundo lugar, eu quero avisar os ouvintes dessa tão qualificada audiência que eu tô com uma trilha sonora ao fundo, que está tocando Helios Skind, meu filho tá ouvindo música. Então aproveitem, é uma excelente música infantil, recomendo a todos os papais e mamães. Bom, eu estou relendo, né? Esse aqui é uma pilha de gibis, mas a gente não tem vergonha na cara, então a gente, em vez de ler coisa que nunca leu, vai ler coisa que já leu. Eu estou relendo um mangá que a gente já comentou dele no programa especial do Junji Ito, né, um dos Sete Jagunços aí, acho que foi um anterior, né, do recente aí, que é o Homunculus. É um mangá escrito e desenhado pelo Hideo Yamamoto. O pessoal dos mangás deve conhecer o Hideo Yamamoto por uma outra série insana, chamado Ishi the Killer, que já virou um filme bem legal também, do Takashi Miike. Homunculus saiu no Brasil em 2011, se eu não estiver enganado, vou dar uma checada aqui. Ele teve 15 volumes, saiu pela Panini, e quem comprou Homunculus na época deve se lembrar bem que saíram os 14 volumes relativamente com uma periodicidade boa, né? Era numa época que os mangás eram um pouco mais em conta do que são hoje, capa mole, aquele papel mais grosso, só que depois do 14 ele parou de sair. Ele simplesmente não saiu mais, sendo que tem 15 volumes, então bateu aquele desespero. Chegou a ter matéria no Universo HQ, dizendo que tinha problema no contrato e tal, e demorou meros quase 4 anos para a Panini publicar o último volume, 15. Foi publicar em 2014, então fica aí uma nota. Pelo menos conseguiu terminar, né? Porque teve vários... ali eu lembro que o comecinho da Panini publicando mangá, ela teve alguns que ela não concluiu, né? Eden, por exemplo, ela começou a publicar, ainda foi em formato, salvo engano, ainda foi em orientação da esquerda para a direita, né? Foi ocidental, sentido ocidental de leitura. E ela não completou, né? Eden foi sair completo agora, agora entre aspas, pela JBC, né? Tem o quê? Uns 3, 4 anos. Agora na nossa era, completou. Né? Homunculus é curioso, né? O primeiro volume ele saiu em abril de 2008. Eu falei 2012, 2011, porque foi quando saiu o 14, né? Então, na verdade, o volume 1 saiu em 2008. Tem tempo, né? Nunca foi republicado. E nem reimpresso. Então, quem tem, quem não tem e for milionário, compra por valores exorbitantes ou leia em meios alternativos. É uma época que eu, Marcelo, não era um consumidor de mangá. Eu sou um leitor muito tardio de mangá. Não peguei essa onda juvenil do mangá, Cavaleiros, Dragon Ball, nada disso. Eu lia só os cómics mesmo, né? Os gibis ali de linha de super-herói, os mais adultinhos e tal. E, só que esse me chamou a atenção na época. Eu lembro que eu lia só o Lobo Solitário, né? Porque o Lobo Solitário e o Akira são os mangás que as pessoas que não leem mangás dizem que leem. E eu lembro de ler a sinopse do Homúnculos e ficar muito intrigado, né? De achar aquilo muito interessante. Falei, pô, isso aqui parece bem legal, né? É mangá, eu não leio mangá, mas, enfim, leia-se, né? Aí comprei, cara, e não parei, assim. Era, eu comprava, lia, até que teve esse ato. E depois, quando veio o 15, eu li, não lembrava de nada direito da história, então provavelmente perdi muita coisa. Agora eu tô relendo, e talvez vá entender um pouco melhor o final. Estou relendo porque foi adaptado, né, para filme, tá inclusive disponível na Netflix, filme Homúnculos, dirigido pelo Takashi Shimizu, que é bem conhecido até no Brasil pela franquia O Grito, que teve remake americano, mas os japoneses, o pessoal viu bastante também. Ele adaptou o Homúnculos e eu falei, pô, tá aí, boa oportunidade de reviver aquela história maluca e ler o final, né, sem a espera de 4 anos. Bom, Homúnculos, o Vitor Azambuja andou lendo aí também por recomendação minha, né? Desculpa, Vitor, qualquer coisa. Mas Homúnculos é basicamente um... Não vou dar muito detalhe, até porque o pessoal talvez não leia o mangá, mas pode querer ver o filme e tal. É um sujeito meio misterioso, que parece um morador de rua, mas ele é muito chique, ele é muito elegante, usa um terno, mas está morando dentro de um carro e convive com moradores de um parque em Tóquio, né? Acho que é em Tóquio mesmo. Então você vê que ele está morando na rua, mas ele não é um cara da miséria, né? Alguma coisa aconteceu. Ele é abordado um dia por um sujeito um pouco andrógino, né? O visual dele é importante para a história, que diz a ele, olha, você está aí morando na rua, né? Não está fazendo nada, você parece um cara inteligente. Quero fazer uma experiência. O menino é médico, né? Estudante de medicina. Eu quero furar a sua testa, né? Um pouco do seu crânio, e fazer uma experiência chamada trepanação, que é um furo na base do crânio, para ver o que acontece. É basicamente assim. Pode ser que você vire. É, afinal, o que pode dar errado, né? O que pode dar errado com isso? Não é uma terça-feira à tarde. Então, ele assegura que é totalmente seguro, né? Não, isso. Tem menor risco. Não, e o maravilhoso é que ele diz, olha, eu não vou nem chegar no cérebro. É só o osso. É só um pouquinho do osso. Você não vai acontecer nada. O máximo que vai acontecer. Aí o cara pergunta, o que você não faz em você? Então, não, tem medo. Exato. Ele fala, eu sou muito cagão, né? Não quero fazer em mim, mas você parece um cara interessante, você não tem nada a perder, eu vejo pelo seu visual que você é um cara inteligente e tal. E oferece uma grana, né? E calha de o personagem estar com o dinheiro que ele tem acabando. A gente não sabe direito o que está acontecendo, mas ele tem um problema no carro, enfim, tem umas coisas lá. Ele topa fazer a experiência, faz a experiência, aparentemente não acontece nada. Isso tudo é o primeiro volume, tá? É a premissa da história. Até que, por um incidente, ele descobre que se ele tapa o olho esquerdo, né, Vitor? Ele tapa o olho direito. Direito. Ele tapa o olho direito, ele passa a enxergar a realidade diferente só com o olho esquerdo, né? Ele vê monstros, as pessoas se tornam uma espécie de monstros simbólicos. Assim, cada pessoa se rematerializa de uma maneira completamente deformada e diferente. E ele começa a ficar louco com isso, né? E o cara, o residente de medicina, conclui que ele, né, ele está enxergando o interior das pessoas, ou algo assim, e que ele está vendo, digamos assim, uma manifestação psicanalítica das pessoas através desse olho, né? Que é um efeito possível da trepanação. E aí, cara, é ladeira abaixo de doideira e insanidade, violência e coisas engraçadas e coisas trágicas. E o mangá não tem limites. É um negócio pesado. Muitas vezes ele é violento mesmo. Em outras, eu acho muito engraçado, assim. E, enfim, acho os desenhos do Yamamoto maravilhosos. Tem volumes que é basicamente um personagem conversando com o outro. E ele consegue o milagre de fazer aquele troço funcionar. E os desenhos dos homúnculi, né, que seria o plural de homúnculos, eu acho que é onde ele pira mais, né? Onde o mangá realmente solta a mão e o Yamamoto enlouquece visualmente desenhando essas deformidades. Cara, é muito louco. É tão louco que Marcelo falou em entender o final, que o começo já tá fora de catálogo há muito tempo, eu tô lendo um aplicativo. E ali tem os volumes ordenados. Estou lendo em inglês, tá? Uma tradução feita pelo scanner. E ele tem os volumes ordenados e tem um botãozinho de retomar. Em algum momento, quando eu estava lá pelo volume 5 ou 6, eu botei retomar e ele foi pro último volume e eu não percebi. Porque o mangá é tão maluco que eu estava lendo a história num ponto e aí eu comecei a ler do último volume e não me dei conta que eu estava lendo 6, 7 volumes a menos, de tão louco que é esse negócio. E li, eu, não fez diferença não nenhuma. Não fez diferença nenhuma. A doideira chega, é a mesma. É, quando chega lá no final, que tem uma passagem de tempo, que eu me dei conta, não, mas isso aqui tá esquisito, né? Tá acabando a história. E a história acaba assim, meio... Deve ter um sentido aquele final, mas ela acaba... É o fim de uma jornada, né? Na verdade, ele não tá contando uma história... É um mangá de terror, mas ele não tá contando uma história de terror, um homem versus algumas coisas, porque ele dá a entender que ele fala em um momento, ah, vou destruir os monstros, né? Dá a entender que ele vai lutar. Não, não é nada disso. Sabe? Não é shonen, né? Não é shonen. Não é shonen. E não tem um conflito, né? Na verdade, o mangá é uma jornada de autoconhecimento. É este personagem que vai se conhecendo e vai entendendo algumas questões e vai ficando maluco no processo. E ele, com esse sexto sentido que ele desenvolve, né? Ele vai conhecendo as pessoas, entendendo os traumas dela. Porque todo o homúnculo que é a manifestação, essa que ele enxerga, é alguma característica psíquica da pessoa, né? Geralmente um trauma ou alguma coisa da criação, tudo isso... No começo, né, esse outro personagem, o Ito, que é o residente de medicina, ainda explica, né, eles são mais expositivos, assim, até um pouco chato. Os primeiros volumes, porque ele é muito expositivo, né, explica muito, assim, mas é pra você tentar entender o sentido da loucurada que ele tá contando. Depois ele meio que abandona isso e você que se vire pra entender. Então, acontece coisas dele observar as pessoas e tentar provocar uma mudança. Em alguns casos ele consegue mudar a representação daquele homúnculo. E aos poucos ele também vai vendo em si mesmo o homúnculo. É bem interessante até essa parte, você tentar entender o que é aquela representação gráfica que ele desenhou ali como uma característica da pessoa ou algum fato que aconteceu na vida da pessoa. Tem uma personagem que ele enxerga na forma de areia, essa que ele explica mais não, porque ela não tem forma real, né? Ela vai se adaptando conforme a situação, que é uma menina, e acontece coisas pesadíssimas com essa menina na história. Tem outro personagem que ele enxerga como um ser transparente, aí ele começa a ver que é como se esse ser fosse uma água, né, dentro de um recipiente, aí vai rachando, alguns são bem óbvios, outros nem tanto. Tem o que ele enxerga, o chefe da Yakuza, que ele enxerga como um robô, e dentro do robô é um garotinho, né? É um robô de série japonesa. Alô, Maurício. Não, as referências são todas certinhas, né? E o sentido é esse mesmo que você tá pensando. Ele criou uma armadura para se proteger. E aí ele começa a explorar. E esse personagem, que é o Nakoshi, que vai passando por isso, você não sabe nada sobre ele no começo da história, né? Como o Marcelo falou, parece que ele é um mendigo e você vai descobrindo as coisas a respeito dele, inclusive as perversões, as taras dele, né? Esse volume que eu tô é um volume bem sobre a questão sexual, né? Então... Eu até sei onde você tá. Digamos, não, escatológico, né? Pra ficar no meio. E eu fico com medo, né? Porque japonês, se tem uma coisa que japonês sabe fazer, é esse tipo de coisa. Não, mas não é assim, pelo menos onde eu tô, não é tão aloprado, assim. É mais coisas assim de não tem tentáculos, pelo menos, até onde eu li. Sim. Não é pornô com tentáculos, é perversões sexuais que pessoas normais têm, sabe? Até foi bom. E se tem uma coisa que japonês sabe fazer isso também. Até foi bom ler esse mangá pra ver que eu sou bem, bem light, assim, né? Às vezes na adolescência a gente se acha meio pervertido, mas não, até que eu tô legal, assim, tô numa linha boa. Agora, tem duas coisas que eu acho bem legal, né? Que até isso que o Vitor falou. Uma é que como você não tá o tempo todo do ponto de vista do protagonista e a gente não conhece muito ele, então a gente não entende um monte de coisa que ele também não está entendendo. Então o mangá te convida a pirar junto com ele. E outra é que o Yamamoto, né, no desenho, ele acompanha as visões do Nakoshi. Então tem um certo momento da história em que ele insiste em olhar o mundo só com o olho premiado, né? E aí o desenho passa a acompanhar isso, assim. Ele só desenha tal como o Nakoshi está vendo. Então isso vai te tirando também muito do lugar, né? O tempo todo o mangá tá te sacudindo, assim, te chamando pra história e dizer, olha, presta atenção, porque isso aqui é o jeito que ele tá enxergando o mundo. Então eu acho muito estimulante, assim, também. É, eu tô lendo pela curiosidade mesmo, sabe? Não curiosidade de final, até porque eu já li o final, mas porque a história não está indo para algum lugar, mas eu tô lendo pra ver mesmo que ele tá falando, né? Que jornada é essa dessa pessoa pra dentro de si mesmo, praticamente, pelo que eu li no final, é bem isso, né? Ele acaba entendendo o significado pra ele, né? Agora já. Spoiler, tá? Ele fica louco no final, óbvio que ele fica louco. Mas ele já fica louco na menos da metade do mangá, né? Ele já tá maluco. Eu acho que ele já começa louco, né? Porque é verdade. Acho que a primeira cena é ele dormindo num carro minúsculo, assim, em posição fetal, né? Isso. Você já vê que ele tem algumas questões ali que ele precisa trabalhar. E volta, a posição fetal é um elemento visual importante, né? Agora, antes, não acabei não falando, eu ainda não vi o filme. Eu quero tentar concluir a releitura. Então, nem procurei notícias. Não sei se é bom, se não é, mas quem viu aí, mande cartas para a redação. E só para finalizar, é interessante que o mangá tem isso, né? Ele não é maniqueísta. Então, o personagem é o personagem, o protagonista é o protagonista. Ele não é nem bom, nem mal, ou talvez seja mal, sabe? Você está acompanhando a história dele. Então, tipo... Não é exatamente, eu tô torcendo pra ele vencer os monstros, sabe? Não é sobre isso, sabe? E o Yamamoto é muito bom nisso, né, cara? Porque ele te põe com aquele personagem e se vira com ele, né? Exato, e no início até rola, assim, uma identificação com o leitor, mas depois você vai, não, só um pouquinho. Vou ficar só de espectador aqui, que não é bom isso. Segurar na mão desse cara, não, vou ficar na minha, sabe? E na dúvida, ouvintes, não aceitem nenhuma experiência de trepanação. Fica a dica. Por favor, trepanação não, aquela outra pode ser, é sempre bom, consensual, né? Sendo consensual é bacana, mas trepanação não. Pois é, o Marcelo falou que resolveu dar uma roubada e reler material da pilha e que também no começo ele só lia quadrinhos de super-herói, os comics americanos, então eu vou numa mistura disso, que é além de ser quadrinho de super-herói, não é uma releitura dessa edição em si, mas eu já li essa história algumas vezes em algumas versões. Eu tô falando da Liga da Justiça do Kate Giffen do J.M. DeMatteis, o primeiro volume que a Panini está publicando agora, né? Publicou já 7 volumes, salvo engano. Já foi anunciado o oitavo. O oitavo volume já está em pré-venda, tanto no site da Panini como na Amazon. E esse primeiro volume, que foi quando eles formaram a nova Liga da Justiça, que os primeiros 6 números ainda era só conhecido como Justice League, e só depois ela virou Justice League International, não, a partir do número 7, é a formação da chamada Liga Cômica, né, a Liguinha. E ela é formada ali logo depois da Lendas, e o DeMatteis e o Giffen, eles não tinham os medalhões para trabalhar, né? Na verdade, o Giffen, o DeMatteis acabou entrando depois. Lendo essa edição da Panini, tem um texto inicial do DeMatteis que é muito bacana, né? Ele fala que quem convenceu ele a participar foi o Andy Helfer, que a gente até falou daquele... Ele é o escritor daquele gibido desafiador, né, que é desenhada pelo Garcia Lopes, que a gente falou já num Pilha Drops, e ele era o editor da DC na época, e falou, ó, o Giffen chegou pro DeMatteis e falou, ó, o Giffen ele tá escrevendo, na época o Giffen ainda não tinha tanta experiência assim com roteiro, só que ele tá meio enrolado nos diálogos, a gente quer que você faça, ele, não quero fazer, tô cheio de trabalho, e ele achou que o negócio não ia pra frente. E aí convenceu, veja o que você pode fazer e tal, e aí ele falou, não, eu vou ficar aqui só o começo, só o primeiro arco, e depois ele consegue seguir. E a gente sabe o que foi que aconteceu, né? Não foi só um arco que o DeMatteis ficou com o Giffen, né? E foi todo aquele sucesso. A proposta do gibi foi diferente, né? Foi, e pelo que ele fala, não era, a proposta não era fazer um gibi de humor. É, aquilo ali acabou sendo... aconteceu que foi daquele jeito, que acabou ficando daquele jeito. Acho que muito por conta das circunstâncias, né? Como falei, foi a Liga foi... salvo engano, é a primeira formação pós-crise da Liga, porque eu não sei se a Liga Detroit, que era a Liga imediatamente anterior, ela é considerada já pós-crise, Vitor? Você sabe dizer? Sim, essa liga sim. Ela começa. Ela começa com lendas, né? Na lenda. Que a primeira... Essa liga ela começa com lendas, mas a liga imediatamente anterior, que é a Liga Detroit, ela já é considerada uma Liga da Justiça pós-crise? Não, não, né? É pré. Tudo ali é pré. Não saiu isso quase no Brasil, né? É, não saiu, quase não saiu. E essa liga ela é formada basicamente pelos heróis que se reúnem em lendas, né? Menos o Mutano, que o Mutano continuou nos Titãs, que era a revista mais... popular da época da DC, né? É, praticamente. Na verdade, a Liga Detroit ela sobrevive à crise, né? Aí num tain de lendas, ela é praticamente desmantelada. E quem resolve são esses personagens que mais tarde o Guy Gardner, né? O Guy Gardner, que na verdade é o Batman que faz, mas ele acha que é com ele, né? Ele chama eles, ó, a gente precisa de uma Liga da Justiça, essa galera que trabalhou bem é nós. Mas ela... É que no pós-crise não teve esse reboot, assim, pá, agora mudou tudo, como foi lá no Como foi com a Mulher Maravilha, com o Superman, né? Não... alguns personagens e outras coisas foram sendo adaptadas. Mas oficialmente a Liga Detroit existiu, né? Quer dizer, não sei hoje, né? Mas no pós-crise ela existiu, assim como existiu a Liga do Satélite, né? Em crise de identidade, ela... É crise de identidade, não. É crise de identidade. Ela aparece... E só que não se fala muito dessa Liga Detroit. A Cigana ficou, né? O Vibro, o Gládio, todos esses personagens que eram da Liga Detroit, eles voltaram e se falava já na liguinha, né? Na Liga de Justiça da Internacional, que o Ajax era importante justamente porque ele sempre esteve em todas as versões da Liga. Isso. Inclusive nessa de Detroit. E a bucha que o Giffen teve que segurar foi essa, né? Porque os principais heróis da editora estavam indisponíveis, né? O Superman estava sendo reformulado pelo Byrne, a Mulher Maravilha tinha surgido em lendas, né? Também, junto, então ela também estava indisponível, que estava sendo reformulada pelo Pérez. E aí o único dos medalhões que ele pôde trabalhar foi o Batman, que diz a lenda que ele era muito amigo do, salvo engano, do Daniel Neal, que era o editor do Batman. Ficou com pena. E ele ficou com pena, né? A DC, né, negando fogo. Falei, não vai usar meus heróis, não. Pega os toscos. Pega aí. O que sobrar aí, né? O que tiver aí, você leva. Personagem que ninguém queria, né? E tinha diz a lenda também, que a DC não queria rebotar a Liga, né? Queria focar nos personagens solos, nas novas origens, né? E foi por insistência do Giffen, né? Diz que o Giffen encheu o saco do... Agora não lembro quem era o editor, se era o Aparo, não. Agora não lembro quem era o editor. Mas que enchia o saco do cara toda semana, e ela, e aí, posso lançar o gibi da Liga? Aí meio que autorizaram assim, tá, fácil, se der certo, vai, né? E foi um sucesso, né? E essa versão que eu li agora, que saiu nessa coleção Lendas do Universo DC, eu acho que já deve ser a quarta versão que eu leio desse primeiro arco, porque eu não cheguei a ler na mensal da Liga da Justiça, em formatinho da Abril, mas eu li quando a Mythos lançou o primeiro arco em minissérie, li quando foi lançado na coleção da Eagle Moss, e li no busão da Liguinha, que eu tô com ele na mesa de cabeceira da minha cama já há uns 3 anos lendo. E eu passei agora da metade, então eu li agora essa versão. Então eu já li 4 versões dessa história e só melhora. É impressionante. Ele não tem aquele humor escrachado no começo, né? Você tem ali aquelas pitadas de humor, principalmente na interação do Batman com o Guy Gardner, né? Tem aquela cena clássica que o Gardner quer partir pra cima do Batman e o Batman derruba ele com um soco e o... Besouro Azul ficou rindo, né? Fica aquele negócio, um soco. É, isso é uma das cenas clássicas dos quadrinhos, com a Canário Negro chegando e ficando puta da vida porque perdeu, que o Gardner foi nocauteado com um soco. E ali tem assim, você começa a ter os principais personagens dessa fase aparecendo, né? Tem a formação da Liga, e tem o Capitão Marvel, que o Gardner chama ele de Capitão Fraldinha, começa ali, aí aparece o Gladiador Dourado, o Maxwell Lord, o Soviético Supremo. Então é muito divertida essa fase, e eu espero sinceramente que a Panini consiga publicar a fase toda. Eu sei que dali pro final já tava meio desgastada a fórmula, né, que um pouquinho antes do Dan Jurgens assumir, justamente pra queda pra morte do Superman, mas olha, se conseguir publicar essa fase toda do Giffen com Demates e a fase do Jurgens, já vai ser uma maravilha. É, eu tô torcendo que pegue a fase da Europa, porque eu tenho esse busão que você tem, só que eu comprei no precinho, na promoção da Amazon, e o segundo tá custando 5 vezes o que eu paguei. É, o dólar também tá custando quase isso a mais, né, do que da época que ele lançou, né? É, então eu vou aproveitar e ir comprando até onde a Panini lançar. A Liga Europa não é tão boa, mas eu gostava, eu li muito disso, comprando em sebo. É, não sei porque essa revistinha abundava nos sebos antigamente, da revista da Liga da Justiça. Mas sempre que eu achava uma edição nova, eu pegava pra ler. A primeira que eu li foi aquela que eles vão no Holiday on Ice, que é só zoeira. É o Besouro e o Gladiador zoando o Guy Gardner a história inteira. A primeira que eu peguei pra ler, eu lembro até hoje, é uma história da Liga com o Amazon, que o professor Ivo... Que eles vão, todos os heróis vão sendo derrotados ali, e aí a Gelo consegue salvar o dia, porque ela consegue curar o professor Ivo. E aí eu lembro de uma frase que ela usou o anel do Guy para poder curar o professor Ivo. E aí o Guy fala assim: ah, toda vez que eu tento curar minhas dores de cabeça com o anel, eu acabo com hemorroidas. É. Imagina o moleque que comprava isso da Abril, tinha que procurar que diabo era isso, né? Ô, mãe, o que Não, cara, eu li isso quando eu tava começando a legibilidade. Eu também. Eu não fazia ideia de quem eram aqueles personagens. Eu todos talvez, eram, cara, eram talvez eu não, pra mim. E talvez eu não percebesse com clareza nem que era engraçado. Né? Tipo, eu li aquilo e falava, cara, que coisa esquisita, mas... Não dava risada, porque, né, eu não tinha esse preparo de achar que aquilo era uma sátira. Mas é um material muito legal. É uma coisa, assim, meio que de Zeitgeist, né? Como é que fala, Marcelo? Marcelo deve saber esse termo muito melhor que eu. Eu? Você acha que eu sou alemão, cara? Não, isso é usado no cinema. Você sabe, não, isso é usado... Isso é você usado... assiste filme do expressionismo alemão no original, que eu sei. Mas no expressionismo alemão eles não falavam essas coisas, porque era mudo. É verdade, muito bem observado. Olha aí, já dá pra escrever um gibi da Liguinho, olha. É verdade. Mas se eu soubesse alemão, eu dizia Zeitgeist, né? Mas, isso, olha aí. Enfim, sabe. Estado de espírito. Isso, é uma coisa bem da época. Espírito, né? Da época, né? Até se tenta, né? Muito se tentou. Eu sempre digo que a Marvel teve o Excalibur, né? Na primeira formação do Excalibur, eu achava muito bom também, achava na mesma pegada, sabe? Se eu não li, cara, assim, não me lembro de ler. Também era meio engraçadão, assim? Pô, sim. Essa fase que saiu nos encadernados da Panini vale muito a pena. Depois fica meio ruinzinho. Sim. Mas o comecinho ainda com o Claremont e o Alan Davis é muito legal. Eu sou um péssimo leitor de mutantes. Mas a Excalibur quase não é gibi mutante. Dá pra ler sem se preocupar com isso. É mais um gibi do Capitão Britânia do que qualquer outra coisa. E eu achava muito legal. Eu me apaixonei por gibi da DC aí. Eu acho que eu comecei a ler. Eu lia só o Batman e eu fui lendo os outros. Lanterna Verde eu conheci aí, com certeza. É, a própria Liga da Justiça eu já brinquei aqui, né? Que quando eu comprei, meu primeiro gibi da Liga da Justiça foi Batman e Liga da Justiça, né? Ou Liga da Justiça e Batman. O nome da Liga da Justiça vinha antes. E eu me lembro que eu li o gibi e perguntei, mas quem é esse vilão Liga da Justiça? Quem é? Quem é esse personagem? Né? Nossa, merecia um cascudo. Não, cara, isso eu tinha, acho que nem 10 anos, 10, 11 anos. Não fazia ideia. E vamos combinar, né? Liga. Liga pra mim não dizia nada na época, né? Nada, nunca imaginar que uma liga era um grupo de pessoas ou de associações ou sei lá o quê. Então, eu acho que não vai acontecer de novo. A DC tentou, mas nominalmente no reboot, né? Em 2011 lançaram uma revista Liga da Justiça da América, né? Estrelando o... Lançaram, eles começam, no começo dos Novos 52 tinha Liga da Justiça e tinha Liga da Justiça Internacional. Isso, a Liga da Justiça Internacional. Depois lançaram Liga da Justiça da América. Isso, tem razão. A Liga da Justiça Internacional aí com a proposta mesmo de ser um gibi com vários personagens de outros países, propriamente internacional, né? Porque na original era um golpe de marketing do Maxwell Lord, né? Mas eu achava legal que tem embaixadas da Liga da Justiça, sabe? Isso. Eu achava muito legal aquilo. Mas não deu certo. É uma coisa que fica forçada, sabe? Na época era, não sei, talvez porque a gente era mais novo e mais ingênuo. Parecia mais engraçado na época, sabe? Agora, uma coisa que eu lembro, que quando foi anunciado que a Panini ia republicar e que foi uma preocupação, era em relação à tradução, porque muito da graça do Gibi, quando saiu aqui na Editora Abril, era a tradução, né? Era aquela coisa mais referenciado, mais localizado, né? O JP usava muita gíria e muitas coisas que eram próprias do Brasil, né? Usavam personagens, assim, nome de coisas brasileiras e tal. Eu li agora essa versão, ela é traduzida pelo Mário Luiz Barroso, né? Ele traduz uma parte, é ele e outra pessoa, não lembro quem é a outra pessoa que traduz com ele. Mas assim, ó, não compromete, continua sendo bem bacana, assim, pelo que eu lembro que eu li do original, ele mantém a fidelidade do original, e eu acho que ele faz uma coisa, ele faz uma correção que na época que foi publicado o Gibi pela Editora Abril, não era um problema na época, né? Não era visto como um problema, mas que hoje seria um problema e que destoa do original, que quando tem aquela história lá que o Guy bate com a cabeça e que ele fica todo gentil e fica todo bonzinho, na tradução que foi usada aqui, ele ficou afeminado, né? E na verdade no original não tinha nada disso, ele ficou sensível, mas não tinha nenhuma conotação homossexual na fala dele, né? E quando foi traduzido aqui, foi traduzido desse jeito, né? E aí você fala que a edição atual corrige um pouco isso, você fala que ela... É, a tradução atual ajusta o tom, fica com esse tom assim de sensível, de ingênuo, né, um pouco lembro, infantil até. Eu lembro que eles usavam frutinha, né, eu acho que era isso. O eufemismo clássico dos gibis nessa época pra falar de uma pessoa gay, né, chamar, porque você é coisa de frutinha, eu lembro disso, eu lembro que tinha isso no gibi, mas não lembro se ele era pra afeminado, assim, de ter, eu acho que ele falava lobinho, né, que chamava o lobo de lobinho, algumas coisas assim. Que poderiam dar a entender que ele estava flertando com uma pessoa do mesmo sexo, mas não, honestamente não lembro. Eu lembro dele cantando Atirei o Pau no Gato. Aqui, bom, nessa versão da Panini, ele tá cantando, que é a primeira vez que aparece, ele tá cantando aquela música da TT Espíndola. Tá bom, então deram uma adaptada pro regionalismo. Deram, eles, então, por isso que até porque se eles colocassem uma música americana... Não ia fazer sentido. Não ia fazer sentido, né? Que nem as piadas do Homem-Aranha, né? Se você não adaptar pra alguma coisa que o leitor nacional vai identificar, vai perder toda a graça, né? Eu tô lendo bastante do Aranha naquela coleção da Salvati, que eles adaptam literalmente, e aí o tradutor fica colocando os asteriscos pra explicar. Ah, Johnny Carson era um apresentador famoso. Ah, Basket Robbins é uma cadeia de sorvetes. Cara, beleza. Mas tem a menor graça, sabe? Porque as piadas do Homem-Aranha no original, elas são muito regionais, né? E geralmente é coisa que estava acontecendo naquele ano nos Estados Unidos, então você lê depois. O pessoal tem que aprender com o Chaves, né? Que traduzia Acapulco como Guarujá e coisas do tipo. Torcida do Corinthians ou do Palmeiras. Lembra que o desenho do Homem-Aranha dos anos 60, não dos 70, né? Mas o do... Não, acho que era do 60. O classicão 70, mesmo? Né? O antigão ou o Homem-Aranha e Seus Amigos? Não, o antigão, antes do Homem-Aranha e Seus Amigos. Ah, então o do é meme, antigaço. Né? O que tem meme. Que isso, é o primeiro. Meme por tudo. Ele era em São Paulo, né? Era o Pedro Prado se aventurando por São Paulo. Ele e o chefe dele, que era o JJ James. Jonas, acho que era JJ Jonas. É, não, aí ele falava, ser... Jonas, tirei fotos do Homem-Aranha. Pedro, me traga estas fotos. Bem que o Disney Plus podia botar esse desenho de uma vez na grade com dublagem, né? Porque os desenhos eles só botam dublado, né? Mas você encontra alguns no YouTube legenda. Com a dublagem. Porque esse desenho foi redublado, né? E aí eles corrigiram os nomes, colocaram os nomes originais. Então existe a primeira dublagem, que é a do Pedro Prado, e tem dublagem que é o Peter Parker. Então, se você coloca no YouTube Homem-Aranha 1967, dublagem original, você encontra o Pedro Prado. Rapaz, o trava-língua da bexiga, coitado do dublador. Eu cuspi todo o microfone aqui, tá todo molhado de tentar falar isso. Mas isso tinha o Edu Quente também, muito tempo, claro que Quente foi Edu aqui no Brasil, né? Muito tempo. Até abriu mesmo. O Gibi, a Miriam Lane foi. Era Miriam Lane até a crise, né? Vocês sabem que por um tempo, na minha infância e adolescência, eu achava que eram duas personagens, né? A Miriam Lane e a Lois Lane. Só que eu não entendia por que elas nunca apareciam juntas. Você seria o cara que nunca descobriria que Clark Kent é o Superman, né? Eu acho que como eu lia as revistas um pouco picadas, comprava em sebo lá da minha cidade, aí lia da banca, então eu devia pegar edição muito antiga. E aí tinha Miriam Lane, aí eu pegava da banca e era Lois Lane, e eu falava, cara, mas engraçado, parece a mesma pessoa. A gente não era tão bem informado quanto é hoje, né? Hoje não, todo não. Mundo sabe de tudo, perde a graça. Não, a gente já cansou de falar, né? Com essas marmotas que a Abril fazia antigamente, dava certo, porque a gente não tinha como saber que era marmota. Eles diziam que era assim, a gente acreditava, tá bom então, né? Se o Homem-Aranha voltou com o uniforme tradicional, não foi o uniforme negro, beleza. Tá tudo bem que vai questionar. Na Guerra Secreta ele chega aqui com o uniforme normal, ok. Então tá, vou dizer o quê. E você, Vitor Azambuja, o que, que você andou lendo essa semana? Não, eu faço questão de falar o que eu andei lendo essa semana, porque eu li um gibi que saiu hoje. Né? Olha aí, aqui é a informação. Isso. Maurício Miranda, onde quer que esteja aí olhando por nós, deve estar orgulhoso de mim. Maurício Miranda? Maurício Miranda? Você errou isso daí, né? Maurício Miranda. Não, apaga. Não, fica. Não, fica. Vai pros extras. Fica. No meu coração tem espaço pros dois, mas às vezes... Não, e o que é pior, ele além de tudo ainda está boicotando o nome desse podcast, né? Exatamente. Porque ele não botou na pilha esse gibi. Mas eu gostei que o Vitor deu a luz aí a um filho meu com a Maurício, né? É, não, no meu coração é a mesma pessoa, não faço distinção. Maurício Dantas, nosso amigo, onde quer que esteja, né, olhando por nós, deve estar orgulhoso de mim por ter lido um gibi que saiu hoje. É o DC Festival of Heroes, Festival de Heróis da DC, um gibi feito para comemorar o mês da herança asiática, que eu tô pressupondo que seja agora em maio, né, dando destaque para personagens asiáticos e artistas e criadores, né, roteiristas e artistas asiáticos também. De certa forma, vindo como uma resposta a essa escalada de ódio contra asiáticos que meio que se recrudesceu. Aqui a gente não vê tanto isso. Quer dizer, a gente vê. É que não tem tanto asiático aqui no Brasil pra gente ver. Mas a gente vê porque tem um idiota na presidência que tá lá falando mal dos chineses e atrapalhando a produção da vacina, né? Mas nos Estados Unidos isso tem acontecido, assim, pelo menos chega a público, de episódios de violência contra famílias de origem asiática, por de certa forma responsabilizar a Ásia e os asiáticos pela pandemia, que é uma bobagem desse tamanho. E aqui no Brasil a gente soube, né, de relato, principalmente no começo da pandemia, né, de asiáticos sendo hostilizados na rua, né? Eu lembro que eu vi no Twitter de alguns artistas que eu sigo, né, a Cris Eiko, que sofreu, salvo engano, sofreu alguma coisa disso na rua, o pessoal olhando feio pra ela, é absurdo em cima de absurdo, né? É, uma era que a gente vive. Mas, de certa forma, DC lança esse gibi, então, não sei se... Acho que como resposta sim, porque tem até uma mensagem sobre isso no gibi, em texto, né? E dando origem para personagens asiáticos. É uma antologia, como essas que a gente tem comentado, de aniversário dos heróis, ou de edição milestone, né? Edição marcante... 750, 800, 1000. E saiu essa antologia, que é o Festival de Heróis, uma celebração aos super-heróis asiáticos, né, da DC. Então você tem ali a história da Cassandra Cain, a Batgirl, né, é uma história que se passa ainda pré-952. Você tem esse novo Lanterna Verde, que saiu no Legado. Você tem uma história bem divertida do Connor Hawk, que eu nem sabia que tinha sido reintroduzido no universo DC. E o Kinnon Kong, que a gente já fez podcast sobre ele, o novo Superman, né? O Connor anda aparecendo, inclusive, no Esquadrão Suicida, o novo, pós-Future States. Ele é um personagem-chave no Esquadrão Suicida do... Esqueci o autor agora. Tá na terceira edição ainda, bem começo, mas ele é meio que o centro da trama. Então, acho que a DC tá interessada nele. Bom, legal. É um personagem que era muito querido dos fãs, né? Até o reboot, até a própria ressurreição do Arqueiro Verde, Zé Gavião Arqueiro. Até a própria ressurreição do Arqueiro Verde lá no pré-crise, naquela fase do Kevin Smith, o Connor era o arqueiro por um bom tempo. Ah, então eu falei errado. Eu tava falando do Connor Kent. Foi mal. Não. Connor Kent é o Superboy, cara. É. Falou do Arqueiro Verde, o Connor Hawk, o amigo. Apaga do Superboy. Ou deixa pra vergonha do Superboy, até onde eu me lembro, amigo do Superboy e do Robin. E tem uma história do Humvee, né? Adãozinho gosta bastante dele, com uma personagem nova. Opa, que foi... eu também, grande Humvee. Ele escreve uma personagem nova, a Cheshire Cat, que eu não sei como é que fica traduzido aqui, eu sei que tem a Cheshire já, mas eu não lembro de ter visto ela, o nome dela traduzido. Uma personagem nova que ele está introduzindo nas histórias da Mulher-Gato. Tem o próprio Demian, né? Eles tratam como um personagem de origem. Não são personagens asiáticos, são personagens com origem e herança asiática, né? O próprio Demian, né? Eles tratam dessa forma. Tem uma história bem divertida com uma personagem dos Renegados, que eu não conhecia, a Grace, que é a namorada da filha do Raio Negro. É bem bacaninha a história. Essa Grace, ela surgiu na época do Judge Winnick, nos Renegados. Os Renegados do Asa Noturna, né? Isso, do Asa Noturna com Arsenal. É dessa época. E tem uma história com a Arqueira Vermelha, que eu não sabia, não sei que tanto dão filho pro Oliver Queen, mas ela é meia-irmã do Oliver Queen. Ela é filha da Shadow. E de alguma forma, meio irmã do... Isso daí já é coisa dos 952, salvo engano. É do Oliver Queen pós-952. História da Katana, obviamente. E tem um personagem novo que está sendo introduzido nessa edição que eu achei bem legal, que é o Monkey Prince, né? O Príncipe Macaco. Ele foi introduzido, ele é criado pelo Jenny Luan Yang, que é o autor que ele ganhou o Eisner pelo Chinês Americano, já escreveu o Superman, numa época antes do Renascimento, escreveu o novo Superman também. E desenhos do Bernard Chang. E é um personagem que pega a veia mais cômica, né? Ele é claramente inspirado no Rei Macaco, de certa forma, da mitologia chinesa, que é um personagem muito famoso. Já teve várias adaptações para o cinema, para a TV, para os quadrinhos. Tem até uma adaptação do Milo Manara para a história dele, né? Que ele aparece num poema chinês muito antigo chamado A Jornada Oeste, e é um personagem mágico, que tem uma série de superpoderes. Cada pelo do corpo dele tem uma propriedade, ele pode mudar de forma, ele acaba desafiando lá o Imperador de Jade e os deuses do paraíso, acontece um monte de coisa. Eu já vi algumas versões para cinema dele. É um personagem, é o Sun Wukong, é o nome dele transliterado, né? Mas ele é conhecido como o Rei Macaco, e aí ele cria esse personagem que é o Príncipe Macaco, que dá a entender que é um adolescente humano, mas que de certa forma é filho desse personagem do Rei Macaco, e pelo menos nessa história ele acaba enfrentando lá um outro demônio ao estilo da mitologia chinesa. Achei bem interessante, é uma historinha só de introdução mesmo, né? Diz que vai continuar em algum momento desse ano também. Acho legal ter personagens diversos, eu sempre falei isso, eu acho quanto mais diversidade nos quadrinhos, melhor. Nós não estamos nos anos 60, que os autores de diversas origens precisavam todos escreverem personagens caucasianos, americanos, nascidos nos Estados Unidos, né? Então é bem legal que estejam dando oportunidade. Esse Príncipe Macaco eu achei bem interessante, ele até aparece como um personagem que vive na mesma cidade do Shazam, em Fawcett, né? O Shazam até de certa forma aparece na história. A historinha da Cassandra Cain, da Batgirl, que se passa antes do 952, porque ainda tem o uniforme clássico dela e a barba, né, de Oráculo, então estou supondo que se passa antes dos 952. É bem, bem bonitinha, bem bacana, é a história que abre o GB. Essa da Grace, como eu falei, é bem legal. As outras é mais aquilo, é historinhas de duas, três páginas. A da Katana eu nem terminei de ler, de tão chata que eu achei. Que é uma história lá com a Katana, o Ryan Shaw, e aparece o novo besouro, novo já velho, né? Novo besouro azul e o Cyborg. Não achei particularmente muito interessante. Mas as outras todas bem, bem, bem bacanas, assim. É uma antologia, que a gente sempre fala, né? Não sei se vai sair aqui, ou se vai sair, provavelmente, se forem lançar um personagem. Vamos lançar o gibi do Rei Macaco. Possivelmente a Panini pegue essa história e coloque no encadernado com as outras histórias dele. Então, pega aí alguma outra dessas historinhas e usa pra tapar buraco, né? De alguma revistinha mensal, algum encadernado. É feito, né? Esses especiais de holiday, né? A não ser as antologias famosas, né? O Batman, Action Comics 1000, DC Detective Comics 1000, a da Mulher Maravilha, a Lanterna Verde, todas essas que a gente já falou aqui, dos medalhões, ela lançou de alguma forma numa edição. E ela variou o formato, né? Uma tem capa dura, outra não tem, uma é na mensal, outra não é, mas ela lançou essa, agora isso. Esses outros Holiday Special, né? Valentine's Day Special, ela tem lançado assim, espalhadas, né? Nas mensais como backup. Talvez a gente veja essas histórias por aqui dessa forma. Mas achei bem legal, fica aí a dica para quem não ver esses personagens aqui na banca, pelo menos para conhecer esse personagem novo, que eu acho que vai dar bom, assim, eu acho legal personagens com uma vertente cômica, e esse parece ter, dentro do universo mágico da DC, é legal ter um personagem assim. E é interessante que você falando assim, que não estamos mais nos anos 60, que autores de diversas nacionalidades fazendo só personagens caucasianos, americanos e tal, antes que o pessoal vai, aquele nerdola chato daquele canal que tem milhões de inscritos, venha falar que é lacração, né? Não é pragmatismo também. Eles sabem que não estão vendendo só para um garoto americano branco de classe média, né? Eles estão tentando vender esses personagens para o mundo todo. Então é muito mais fácil você conseguir vender um personagem com que o leitor se identifique. E eles estão mirando nisso também, né? É óbvio, é uma iniciativa louvável deles, não só por esse aspecto mercadológico, né? Mas a gente tem que saber que eles também não são bonzinhos assim, falando, vamos fazer porque a gente quer inclusão. Eles querem inclusão também, mas eles fazem porque eles sabem que isso é uma forma deles ganharem mais dinheiro com isso também, né? O próprio Estados Unidos é muito miscigenado atualmente, né? Sim. Não, a imigração asiática para os Estados Unidos remonta ao Velho Oeste, né? A gente não vê muito sobre isso, mas na expansão do Oeste também você tinha muita participação de imigrantes chineses. Os imigrantes japoneses já sofreram muito com a questão desse ódio. Sim. Na época da Segunda Guerra, eles foram colocados em campos de concentração. Tem até um gibizinho aí escrito pelo... O ator de Star Wars, o George Takei. George Takei. Eles nos chamavam de inimigos, que conta essa história de campos de concentração para imigrantes japoneses durante a Segunda Guerra. Então, o próprio Estados Unidos não é caucasiano, branco, né? É um país miscigenado, assim como o nosso também. E aí, sempre que você vai tentar fazer uma história no Brasil mostrando um personagem de origem indígena, por exemplo, até a DC acabou fazendo, né? A Yara Flor, a nova mulher nova garota maravilha agora, né? Wonder Girl, ela é para ser uma descendente de indígenas, né? Criada na Amazônia e tal. E a DC fez isso aqui no Brasil. Você não pode fazer, porque, meu Deus, estão estigmatizando, né? Que todo brasileiro tem que ser indígena ou negro, enfim. Então, É bem o que você falou, também tem isso. Eles querem vender pra todo mundo. Eu acho legal porque, eu sempre digo, eu acho legal a representatividade dos super-heróis porque eu acho que absolutamente toda criança tem que ter um herói pra chamar de seu, sabe? Sim, claro. Tem que ter um herói pra olhar e dizer, puta, eu posso ser um herói. Porque isso é uma coisa tão inerente da infância, essa ideia, essa imaginação. E os super-heróis são um fenômeno tipicamente americano que se espalhou pro mundo todo, né? Então, pô, por que negar isso, sabe? Legal, ah, mas já tem o fulano. Não, mas não precisa ter só o fulano, pode ter outro, sabe? Você não precisa ter só o Pantera Negra, você pode ter outros heróis negros de relevância, né? Você pode ter outros heróis asiáticos. E eu acho que com esse tipo de iniciativa da DC de trazer esses caras para o holofote, né? Para Spotlight, como eles chamam lá, tem o DC Spotlight, revista, é um título antigo usado para isso mesmo. Que acaba virando o novo normal, sabe? Normaliza isso. E não precisa deixar de ser normal. Eu acho muito legal. Acho que a representatividade tem tudo a ver com o gibi. É como você falou, ah, porque estão lacrando. Não, cara, desde os anos 70 que você tem iniciativas inclusivas no gibi. A diferença é que você tinha tentativas de criar um personagem de outra etnia, com outra origem, que acabava ficando uma coisa um pouco estigmatizada, realmente. É uma coisa um pouco caricatural, em alguns casos. O Pantera Negra é um exemplo disso, né? Naquelas histórias lá da Jungle Action, a gente já falou sobre isso, né? Mas agora você tem a oportunidade, como o mundo é global e as oportunidades de emprego são globais, ainda mais hoje em dia com teletrabalho, você tem a oportunidade de ver criadores asiáticos criando personagens asiáticos. Que bom, sabe? Que legal. Olha, então, vou falar duas coisas pro Nerdola. Uma, não gosta, não compra. Outra, exploda-se. Basicamente. Mas é isso. Tem algo mais a acrescentar, Marcelo Miranda? Não, estou bem contente. Acho que hoje foi eclético, muito legal. Vitor Azambuja? Não, rapaz, já tem uma hora de podcast aqui, você tá maluco. Quer matar o editor. Mas o super editor desse podcast aqui, ele diminui isso daqui, bota na velocidade vezes 5, quando você vê, vira o Omniverse, tem 8 minutos. Eu fico imaginando como sou eu falando em velocidade vezes 5, porque eu já fui acusado de muitas coisas na vida, mas falar devagar não é uma delas. E mineiro que come a sílaba final de todas as frases, é uma loucura. Olha aí. Então é isso, então, para a alegria do editor, o podcast não chegou a uma hora, mas está perto, então vamos encerrando por aqui. Muito obrigado, Marcelo Miranda e Vitor Azambuja. Gratidão, boa sorte. Gratiluz. tem que acabar mesmo, gratiluz tem que acabar mesmo. É isso, pessoal, até a próxima semana com mais um Pilha de Bis, um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com selo dos cabra de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br